Eu entrei de férias, fui passear naquela cidade. Vou contar agora porque dali eu sinto saudade. Havia um rapaz de olhar tão negro entre amigos que fiz, que gostou de mim sentindo seu olhar, me sentia feliz. Diz que me amava, mas eu não queria me iludir. Devo esquecê-lo, pensando assim, logo fui dormir. Sonhei que me olhava, eu lhe dava a mão. Quem me abraçava estava tão perto do meu coração. Sonhei que me olhava, eu lhe dava a mão. Quem me abraçava estava tão perto do meu coração. Na manhã seguinte era um belo dia, que céu tão lindo. Chegou minha amiga que muito feliz se aproximou sorrindo. Fomos passear, sentamos no banco de um jardim. E ao virar o rosto notei que alguém se aproximou de mim.